se liga, tem uma saída, o mundo gira. Eu sei que também não posso falhar, se eu tô na corrida eu não posso parar. Tô sempre ligado, matando os leão, sempre seguindo, ajudando os irmão. Sempre com fé, foco com a alma, tô sempre alerta, sempre com calma, respeito os parceiros que tô na missão. Peço a Deus que lhes dê proteção. Sigo sozinho, embarcando no trem, mundo distante, onde ninguém. Vivo pra vida, motivo a sonhar, tem que ter fé pra acreditar. Tem que tá ligeiro, já aprendi no começo, que nem tudo se escuta realmente verdadeiro. Aprendi nessa vida, nem tudo passa, nem tudo se explica, nada se apaga, às vezes machuca, às vezes sem querer. É preciso perder pra gente aprender, conseguir entender mais além o porquê. Tudo que se foi, sem a gente perceber, a vida é assim, luz pra todo mundo. Vivo cada segundo com esperança pro futuro. Peço a Deus, luz pra lutar, sempre atento com as fraquezas que tento me atrapalhar. Pra cair um, dois, deixa pra depois, então volte a respirar. Lembra como foi, foi difícil voltar, difícil sair. Respirando cada dia, cê não pode desistir. Vai ser feliz e levanta a mão pro céu. Chega de chorar com a teta no papel. Sei muito bem onde vou, nunca me esqueço onde estou. Esse é o lugar, essa é minha vida. Amo o que faço, cê nem imagina. Sei muito bem o que passou, sei que também tudo mudou. A vida é assim, cê perde, cê ganha. Ditado já diz, quem bate apanha. Sei muito bem onde vou, nunca me esqueço onde estou. Esse é o lugar, essa é minha vida. Amo o que faço, cê nem imagina. Sei muito bem o que passou, sei que também tudo mudou. A vida é assim, cê perde, cê ganha. Ditado já diz, quem bate apanha. Só quero ser feliz sem fazer mal pra ninguém. Só quero que acredite e volte se alguém. Sou o que sou, graças a isso refiz minha vida, ainda tô no início. Sei muito bem onde vou, pra cada segundo deu seu valor. Humildade tem que ter pra gente aprender, fazer acontecer, pra depois merecer ser. Não entende porque é assim, isso porque só pensa no fim. Aprenda a dizer, expressar o sentimento. Tão bola pra frente, cê tem o meu começo. Tudo acontece ao natural, fazendo o que é certo, cê na moral. Respeito a quem levanta todo dia, trabalha, estuda e sustenta a família. Nunca reclama, agradece a Deus por tudo que tem, os amigos seu. Não quero ser aquele que sempre julga, eu quero ser a mão que oferece ajuda. Tô cansado de ver pessoa na rua, achando tudo belo, tão leve como a pluma. Busco ser feliz direto na fonte, agradeço ver o sol que nasce no horizonte. Tempo passando, tudo acontecendo, quanto mais perde, mais recebendo sofrimento. Falo por mim, pelo meu povo que pode cair, mas levanta de novo. Tem que ser assim, humilde mesmo, aprender a respeitar a vida por um momento. Vivo o presente, gente, o futuro, respeite o passado e não fique confuso. Sei muito bem onde vou, nunca me esqueço onde estou. Esse é o lugar, essa é a minha vida. Amo o que faço, cê nem imagina. Sei muito bem o que passou, sei que também tudo mudou. A vida é assim, cê perde, cê ganha. Ditado já diz, quem bate apanha. Sei muito bem onde vou, nunca me esqueço onde estou. Esse é o lugar, essa é a minha vida. Amo o que faço, cê nem imagina. Sei muito bem o que passou, sei que também tudo mudou. A vida é assim, cê perde, cê ganha. Ditado já diz, quem bate apanha. Entretanto, aqui irei confortar meu coração, trazendo sempre alegria.